Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos nesta manhã refletir sobre a condição humana, sobre o fato que nós podemos constatar, estudando a história do homem nesse planeta, que é quantos desafios nós temos que enfrentar sempre. E isso tem uma relação com o que a dona Neidinha estava falando anteriormente sobre a questão da felicidade. Quando nós pensamos na nossa permanência nesse planeta, como espécie, como seres que participamos da natureza desse mundo, desde a origem, o homem vem com desafios imensos, verdadeiros combates. Quando ele começa a se diferenciar dos outros seres, e ele começa a ter a sua característica humana, ele é um ser que enfrenta muitos problemas, muitos desafios, muitos embates e trava muitos combates com a natureza, com outros seres que habitam o planeta ou habitavam o planeta naquela época, entre eles e até nos grupos que ele fazia parte, como família, também enfrentando muitos combates, muitas lutas. E o homem foi criando a civilização, desenvolveu a agricultura, domesticou animais, e aí ele inicia a vida em comunidade, cria a civilização propriamente, e ele continua com muitos combates, muitos desafios a serem enfrentados. E à medida que o homem vai progredindo e vai conquistando cada vez mais recursos que vão dando mais conforto, melhores condições de sobrevivência, nós percebemos que as lutas não terminam. E nós, se formos comparar a nossa vida atual com a vida da humanidade em séculos e milênios anteriores, nós percebemos que as lutas não cessaram. Continuamos ainda enfrentando muitos desafios. É o desafio da sobrevivência, é o desafio de alcançar sonhos, é o desafio de atingir ideais. E muitas vezes são desafios que a gente considera, às vezes, até simples de serem vencidos, mas para uns e para outros é mais difícil. E mesmo quando a gente alcança uma estabilidade material, conforto relativo, nós continuamos travando desafios. E aí nós refletimos, por que nós não temos trégua? Por que nós estamos permanentemente nesse processo de acontecer alguma coisa que nos desacomoda, que nos tira daquela zona de conforto e nos faz tomar decisões, nos faz agir, nos faz caminhar? Muitas vezes parece que são situações que surgiram para atrapalhar definitivamente a nossa vida. São acontecimentos que às vezes nos abatem tão profundamente e nós vemos muitas pessoas que acabam muitas vezes sendo vencidas pelo sofrimento e se entregam ao sofrimento e acabam experimentando a partir dali uma vida mais bloqueada, mais limitada. Então fica a reflexão, por que tantos desafios? Aprendemos com a doutrina dos espíritos que tudo está relacionado à lei de ação e reação e à nossa necessidade de progresso, de que nós temos que passar por situações que nós desencadeamos no passado, não necessariamente como punição, não necessariamente como uma vingança divina. Deus, na concepção espírita, quando ele criou essa condição para a existência humana, de que ele sofra as consequências de tudo que ele fez, não foi naquela forma vingativa como nós, às vezes, queremos fazer aqui, aplicando as punições contra quem errou. Se você fez isso contra alguém, vamos fazer isso contra você. Aliás, o homem já fez isso. Há muito tempo atrás, no início da civilização, um dos primeiros códigos penais foi o Código de Hammurabi, que foi ali que surgiu a ideia do olho por olho, dente por dente, que o povo hebreu assimilou e que mais tarde Jesus veio e disse que podíamos agir assim. Não podíamos agir na base da vingança, porque, na verdade, aquele primeiro código civil ou de conduta que existia entre os babilônios era uma forma de vingança. Se você me fere no meu braço, tenho direito de ferir o seu braço. Se você tira alguém da minha família, tenho direito de tirar alguém da sua família. Essa foi uma das formas mais primitivas que nós tivemos de tentar resolver as nossas diferenças. Deus nunca pensou assim em relação à sua criação. Então, quando nós passamos por uma prova, por uma expiação, nós não estamos passando por uma situação que veio para simplesmente nos punir, simplesmente nos castigar, e a partir dali, pelo medo, nós aprendermos que não podemos fazer aquilo. Por isso que muitas vezes o espírito demora muito tempo até ele poder passar por uma expiação de uma falta que ele cometeu no passado, quando ele era, por exemplo, pouco ainda conhecedor das leis divinas. Muitas vezes demora, e é por isso que nós vemos muitas vezes pessoas já bem avançadas na evolução, espíritos bem desenvolvidos, espíritos que já têm sensibilidade, passando por provas tão duras, tão dolorosas. E nós perguntamos, mas por que essa pessoa passou por isso? Ela que é tão boa, tão bacana, ajudou todo mundo, e ela está passando por uma prova difícil dessa. São espíritos que só puderam passar agora por essas provações porque já tinham desenvolvido a compreensão suficiente, necessária, para poder aprender com aquela experiência. Por isso que Deus não permite que aconteça com as pessoas indiscriminadamente qualquer coisa. Isso nos leva a uma conclusão, que só chega para nós momentos difíceis, desafiadores na vida, só chega momentos graves, quando nós temos alguma condição de aprender com eles. Por isso que as nossas provas de hoje, da vida presente, tenham certeza, nós estamos aptos a aprender com essas experiências. Porque, na verdade, o que as experiências dolorosas são para o espírito são oportunidades de aprendizado, de vivências profundas. E é por isso que nós não temos trégua na vida. É por isso que a nossa vida pode ser caracterizada como um permanente combate. E ainda estaremos em combate por muito tempo. E quando lembramos de uma figura como Jesus, que para nós é a maior expressão que a humanidade pode atingir, que é do Espírito puro, que é daquele ser que está completamente isento de todo mal, de toda imperfeição, até para um espírito da condição dele, vivendo num mundo material, existiram inúmeros combates. Jesus também combateu uma série de circunstâncias na sua vida que eram contrárias à sua missão, porque eram próprias das criaturas ignorantes, infelizes, que se acercaram dele e quiseram, de alguma forma, barrar o trabalho que ele tinha educativo junto à humanidade. Então Jesus travou grandes combates também, que muitas vezes nós não percebemos, porque achamos que foram apenas diálogos que ele estava tendo com os fariseus, com os escribas, que tentavam envolvê-lo em intrigas. Ele travou um combate contra a imperfeição e ignorância daqueles que ele chamou para seus discípulos. Então nós percebemos que a realidade do Espírito é de uma luta permanente. Isso pode ser para algumas pessoas desanimador, pode sugerir algo assim, meio que, então, Antenor, eu nunca vou ter paz. Um dia nós teremos essa paz que nós idealizamos, mas ela não vai ser como nós imaginamos. Ela não será uma paz que se dá no mundo exterior, porque ela é essencialmente uma conquista interna. Jesus, mesmo nos seus combates que ele travou com inúmeras forças, inúmeros acontecimentos, com muita ignorância, ele esteve em paz, porque ele tinha a paz da consciência, ele tinha a paz de saber que estava no cumprimento da sua tarefa junto à humanidade. Porque a paz, ela é uma conquista interior. A segurança, ela é interior. Porque não existe no mundo nenhuma condição que nos dê segurança, nenhuma. O homem mais rico do mundo, ele não pode dizer que está seguro. Porque ele conhece bem as leis do mercado, da economia. Se ele descuidar um minuto dos seus bens, ele perde aquilo, porque ele sabe que tudo que envolve os bens materiais, há muita disputa, muito interesse, muitos hábitos por possuir aquilo que é do outro, e ele vai perder se ele não cuidar. Então ele não é alguém que possa dizer que está seguro, que está em paz verdadeiramente. A não ser que ele tenha já desenvolvido E nós temos às vezes uma noção equivocada, errada de acreditar que sempre eles estão, aqueles que detêm muito poder ou muitos recursos, que eles estão sempre como espíritos muito endividados, muito comprometidos. Também existem aqueles que, possuindo bens materiais, são responsáveis, são conscientes perante a vida e trabalham até pelo progresso do próximo. E estão até pensando em manter as suas empresas, organizações, para a garantia da vida de muitas pessoas. Nós não podemos agir com preconceito de nenhuma natureza. Então nós temos que estar sempre concebendo que existem pessoas boas em todos os setores da vida. Mas todos estarão, independente de quem eles são, espíritos bem intencionados ou não, todos estarão num combate permanente. Porque nós estamos lidando no mundo material, que é um mundo de transição permanente. É um mundo em que, se nós não cuidarmos da matéria, ela se desagrega, ela se desfacela, ela se desorganiza. Construa a casa mais bonita possível, com os melhores materiais, e deixe-a parada por 5 anos. E nós vamos perceber que ela já começa a se deteriorar. Labore o objeto mais bonito, ele começa a se deteriorar. Pense na joia construída de diamante. Ela pode ser estável por muitos milênios, mas em algum momento ela vai se desagregar junto com o planeta, como é previsto que irá acontecer. Tudo que é material é transitório, sempre. Por isso que nós estaremos num combate permanente na vida. E mesmo quando a gente encontra a estabilidade, a segurança do mundo material, suposta segurança, nós estaremos em outros níveis de combate, em outras realizações. Às vezes a vida não nos impõe desafios a serem enfrentados no campo exterior. Nós vivemos até que relativamente bem, com condições confortáveis, com uma suposta segurança, com afetos, mas nós trazemos dentro de nós uma série de sentimentos, de desejos, que são muitas vezes conflituosos com as nossas convicções, com as ideias que nós cultivamos. E se trava dentro de nós um verdadeiro combate. E dentre todos os combates que nós vamos realizando na vida, são esses que nós travamos no relacionamento uns com os outros, que são os mais importantes na nossa evolução. Dar conta do sustento material, da vida material, não é algo tão difícil quando comparado com os relacionamentos que nós temos. Relacionamentos que são verdadeiros enigmas, em que não entendemos por que temos essas pessoas junto de nós. E que não entendemos por que nós passamos por situações difíceis, apesar de termos sempre boa intenção, de termos sempre bons propósitos, de sempre agirmos corretamente, e não entendemos por que essas pessoas são tão desafiadoras para nós. Por que elas nos impõem tantos problemas? Sabemos sim, graças à doutrina espírita, que são companheiros do passado que nós prejudicamos, que nós, de alguma forma, desencaminhamos, que, de alguma forma, fomos cúmplices dos erros que eles cometeram, de alguma forma, nós os ferimos. E hoje eles voltam à existência conosco para cobrar algo que nós devemos a eles. E nós, mesmo conhecendo teoricamente todo esse contexto e sabendo explicar, quando nós experimentamos a luta, nós não sentimos ali que estamos vencendo. Porque muitas vezes nós queremos, nesse embate que nós travamos com as pessoas, nós queremos vencê-las. Nós queremos convencê-las de que nós estamos certos, de que nós somos bons, e nós queremos, de alguma forma, fazer com que elas nos aceitem. E dificilmente nós refletimos de que talvez o nosso papel junto delas hoje não é fazê-las nos aceitar, não é combater com elas para vencê-las, mas sim que nós as aceitemos, que nós as amemos, que nós as perdoemos, que nós as ajudemos apesar da incompreensão. Para chegar nesse estágio de aceitação do outro, nós precisamos aprender muito. e refletir muito. Porque nós sentimos no convívio que temos com as pessoas o quanto é difícil nós atendermos a essas situações, como eu propus agora há pouco. Como é difícil a gente perdoar alguém que nos fere com frequência. Como é difícil a gente aceitar alguém que é muito imperfeito. E normalmente nessas tentativas, porque a nossa consciência nos encaminha dizendo que nós ainda temos vínculo com essa pessoa, nós vamos buscar algo que nos alimente, que nos dê força, que nos encaminhe para essa compreensão, algo que nos sustente. E é quando muitas vezes nós nos acercamos dos conhecimentos espirituais, buscamos o Evangelho de Jesus como uma força, como um lenitivo, como um alívio para essas dores que nós buscamos. De uma certa forma, nós passamos a entender por que existe o sofrimento. Porque ele nos impõe a necessidade de uma busca. E nós passamos a buscar explicações, sentido para os desafios da vida, para os conflitos que nós temos. E quando já estamos amadurecidos espiritualmente, nós percebemos que esses ensinamentos, eles têm muito a contribuir conosco. E eles passam a ser as nossas armas desse combate que nós travamos na vida com os outros. E aí nós conhecemos a mensagem do Evangelho e ela nos inspira a continuarmos nessa tentativa da aproximação, da reconciliação, do apaziguamento com o nosso irmão. Mas muitas vezes nós desanimamos, porque nós não atingimos com profundeza, com realmente grande apropriação, o verdadeiro sentido dessa mensagem que Jesus nos fala. Até os discípulos tiveram essa dificuldade de entender. Porque quando Jesus ensinou sobre o perdão, Pedro perguntou: quantas vezes, mestre, eu vou perdoar meu próximo? Eles já sabiam, porque a lei mosaica já falava sobre perdão também. Também já trazia ensinamentos falando da necessidade de se perdoar. Mas aí Pedro já, meio que preocupado, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus fala, 70 vezes 7. Ou seja, muitas vezes. E como é um número grande, você não vai ficar contando. Na verdade, você vai perdoar o quê? Indefinidamente. Quantas vezes forem necessárias. E aí que está, muitas vezes, o nosso desafio na vida. É entender o que a mensagem do Evangelho tem a nos comunicar, tem a nos dizer sobre como solucionar os nossos problemas. É por isso que nós vamos precisar de muito tempo, muita experiência, muito desgaste ao longo da vida para irmos nos despojando das nossas convicções antigas, das nossas crenças, daquilo que nós acreditávamos que era o nosso direito. E é só quando a gente atinge em profundidade esse desprendimento total do nosso interesse, da nossa vontade, e nos entregamos, não como uma vítima passiva na mão do outro, mas nos entregamos à vida com amor, com boa vontade, com realmente estar livre de todos os sentimentos assim, inferiores, é aí que tudo passa a fazer sentido. É por isso que nos parece, às vezes, tão estranho interpretar pessoas que viveram uma vida assim, absolutamente despojada, absolutamente desligadas das ofensas. Pensar em pessoas como Francisco de Assis, Chico Xavier, pessoas que receberam grandes ofensas, mas estavam já se libertando desse apego que nós somos levados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E eles são pessoas que atingiram em profundidade a mensagem do Evangelho, compreenderam realmente o que Jesus quis ensinar naquele momento no alto da cruz, quando ele veio da multidão de pessoas, uma massa manipulável, viu pessoas ignorantes, pessoas infelizes, homens cruéis, homens indecisos. Ele pede ao Pai que perdoe porque eles não estavam sabendo o que fazer. E ali Jesus, de uma certa forma, já estava nos ensinando como aplicar essa lei maravilhosa do perdão, como aplicar essa prática, é reconhecendo que o outro está na ignorância, é reconhecer que aquele que nos fere, que nos agride, é alguém ignorante dos conceitos mais importantes da vida, que é esse de não combatermos uns aos outros, de não nos degladiarmos, de não cobrarmos, de não querermos revidar nada do que possa ter sido feito contra a gente. Que o mais importante é nós estarmos combatendo aquilo que é a nossa imperfeição, e não uns aos outros. É quando essas pessoas começam a perceber isso, e começam a abandonar as rivalidades, as disputas, e começam a olhar mais para dentro de si mesmas, é aí que nós começamos a ter paz com elas. E é assim que nós vamos ter paz com o nosso próximo também. Quando nós pararmos de olhar tanto para os defeitos deles, tanto para as características inferiores que eles trazem, e olharmos mais para nós mesmos, passarmos a deixar esse combate uns com os outros e transferi-lo realmente para o nosso mundo interior. Porque será ali que nós vamos encontrar a solução desses conflitos que nós temos. Na maioria das vezes, nós julgamos as pessoas que nos ofendem, que nos agridem, como sendo culpadas, como sendo mal intencionadas, como sendo desequilibradas, perturbadas, doentes. E esquecemos que no fundo elas são ignorantes. Mas assim como hoje nós sabemos que ninguém pode ser acusado por ser ignorante, por não saber os conhecimentos do mundo, na verdade nós temos que ajudá-los, assim também as pessoas que nos agridem, nós temos que vê-las como ignorantes, mas sem acusá-las, ajudando-as a vencer essa ignorância. E a maior didática que existe para a alma é o exemplo. A maior forma de nós convencermos alguém de algo é nós pegarmos aquelas ideias e colocarmos em nossa vida. Por isso que se nós exercitamos o perdão pacientemente, amorosamente, persistentemente, nós estaremos nesse processo de libertação do outro, da ignorância de não saber perdoar. Mas é algo que tem que partir de nós. É algo que tem que ser mostrado da nossa parte. Porque isso vai nos modificando. A conduta, o jeito de falar, vai modificando a nossa vibração, que é a emanação dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que é algo que se exterioriza do nosso corpo e vai envolvendo o outro. E vai interferindo nesses fluidos que nos comunicam as mentes. E nós vamos comunicando ao outro que as nossas intenções são amorosas, são bondosas, porque nós já estamos vivendo isso, porque nós já estamos fazendo isso para dentro da nossa vida. E o outro capta isso de uma forma que ele não compreende. Por isso que há pessoas que nós nos afinamos tanto, porque nós captamos a vibração amorosa que delas partem para nós. Então, quando nós exercitamos perdão, paciência, compreensão, resignação, aceitando o momento infeliz do outro, e não emanamos ressentimento, nem raiva, nem ódio, nem desejo de vingança, nem desejo de subjugá-lo, de convencê-lo, de dominá-lo, nós vamos criando entre nós e eles vínculos pacificadores. Vamos transmitindo uma vibração de paz para essa pessoa. E nós vamos acalmando esse ser e ele vai se tornando alguém que, com o tempo, passará a nos amar também e nos perdoará. Nós, hoje, temos muitos processos obsessivos, que é aquela influência nociva de espíritos desencarnados sobre encarnados, embora ela também possa acontecer entre encarnados, mas geralmente nos referimos aos desencarnados, e eles não nos perdoam, e nós vimos para o centro, tomamos passe, fazemos curso, fazemos tratamento espiritual e não vencemos essas obsessões porque nós não conseguimos perdoar. E como eles estão fora da matéria, eles percebem facilmente o que nós somos na essência, diferente daqueles que estão encarnados. Com as máscaras que a gente se reveste aqui no mundo material, a gente consegue às vezes até enganar as pessoas, os encarnados. Mas os desencarnados não, porque eles nos observam além do que a matéria sugere. Eles nos revelam além do que nós somos. E é por isso que nós não vencemos essas obsessões, porque não há uma mudança profunda dentro de nós. Porque muitas vezes nós preferimos fugir desse combate, que é conhecer a si mesmo, reconhecer as suas fraquezas, as suas imperfeições, reconhecer quem é assim orgulhoso, que é assim pretensioso, e mudar isso, tentar se transformar. E é por isso que eles não nos dão trégua, não nos libertam, e nós passamos anos tentando nos libertar de uma obsessão e não conseguimos. É só quando nós começarmos a nos amar verdadeiramente e a nos perdoar verdadeiramente que a vida começa a se desvencilhar dos impedimentos inúmeros. É ali que o nosso caminho começa a se tornar mais pacífico. É ali que nós começamos a vencer essas grandes batalhas. Mas para isso, muitas vezes, nós até precisamos passar por decepções, por dores, por dificuldades, por problemas, por impedimentos. Porque são eles que, de alguma forma, nos despertam, nos faz acordar, nos faz perceber que pessoa nós somos. Então aí nós entendemos que o sofrimento, ele faz parte da didática divina de nos moldar, de nos fazer crescer. Isso explica porque tantos espíritos, quando se comunicaram no século passado e até hoje é assim, eles falam para nós bendizermos o sofrimento. Porque o sofrimento, de alguma forma, que nos parece aqui no mundo tão ruim, tão devastador em nossas vidas, ele na verdade é aquilo que nos transforma, que nos faz repensar. Então não existe vitória sem combate. Por isso que a vida e a existência humana é tão marcada por tantos desafios. Porque nós não nos tornaremos grandes sem passar por grandes desafios. Por isso que diante de qualquer impedimento, dificuldade, ao invés de lamentarmos e de questionarmos por que, meu Deus, pensemos que oportunidade isso me oferece de crescimento. Que chance eu tenho agora de me tornar alguém melhor do que tenho sido. Só de concebermos os impedimentos assim, nós já estamos nos predispondo a vencê-los e a crescer e aproveitar a experiência que eles trazem. E se nós nos sentimos muito cansados, abatidos, enfraquecidos, nós temos aquele momento especial que nós podemos, através da oração, pedir a Deus que complete as forças que nós não temos. E tenham certeza, um jato de luz intensa vem dos céus até nós. E nos envolve, nos vitaliza, e nos fortalece, e não tira do nosso caminho o obstáculo, mas nos faz grandes para transpor-nos. Todos que vêm vencendo grandes provas na existência humana ao longo de muitos séculos são espíritos que não fugiram da luta, mas a enfrentaram e buscaram o auxílio do alto para vencer, né? E conseguir. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que os bons espíritos nos acompanhem nessa semana, inspirando ideias que nos ajudem a vencer os nossos obstáculos.